Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Estimadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 222º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que não tá aqui. Viado! O povo que aproveita o vozerio para falar merda. Estamos aqui. Muito bem. E neste episódio 222, olha só que número emblemático, significa o quê? Porra nenhuma. Nós estamos... Três patinhos na lagoa, porque dois é pouco, né? Então bota três logo de uma vez, né? Três patinhos foram passear. Já foi o pé do número de um presidente aí, não queria falar. Né? Mais, então bora. Não contamina a conversa, por favor. Estamos aqui nós para falarmos a respeito dos mais subestimados filmes animados da Disney. E para falar sobre tal tema animado, eu trouxe a minha querida animada participante do coração, Madama Dona Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker, Pink Pai, Pincamina Pai, a Rainha dos Pôneis, cheia de apelido. Ai, cansei. Fala, Ana. Olá, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, dependendo do seu fuso horário no momento da audição. Aqui é Ana Lúcia, Joaninha Trecker e Kronk, puxa a alavanca. Kronk, puxa a alavanca. A outra! Dessa, eu prefiro... sabe o que que é? É que eu fui transformado numa vaca. Posso ir embora? Vai com Deus, meu filho. Vai com Deus. Muito bem. E também para falar aqui comigo, repetindo a participação pela segunda vez, parece que ela realmente voltou do mundo dos mortos, Madame Dona Sarsara, fala, Calloway. Oi, pessoal, aqui é a Sarsara. Sim, voltei. Eu vou aparecer com mais frequência. Uhul! Viva! Yeah! Fez falta! Bem-vinda! E para não ficar apenas com esta bela companhia feminina, não que eu não as ame muito, amo mais, inclusive, do que a pessoa que vou chamar agora, mas eu chamei também uma pessoa que eu amo muito, que é um convidado muito querido e que eu sei que ama a Disney pra caralho, que é o senhor Brunão Lagna do Refil. Fala, meu amor! Fala, Nerdmaster. Obrigado, pessoal, pelo convite. Mais uma vez estou aqui no Paranerdia, um podcast que eu adoro desde sempre. Já falei isso pro Nerdmaster, que eu fico zoando ele, mas eu adoro Paranerdia. E eu queria dizer que esse filme ele é do ano que eu nasci, cara. É de 81. E ainda hoje ele é atual, a mensagem dele é atual, e hoje seria um filme lacrador. Considerado um filme lacrador por muitos. Olha só. Então ele é woke pra caralho. Então, tá? Eu ia falar isso, o tal do woke. Então descubra ele é woke qual é o. Demais. Então, beleza. Descubram qual é o filme woke que o Brunão escolheu daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá. Thank you.

Eu fui olhar. Jota deixou o espírito dele, né? Aqui entre nós. Não, o TDAH falou, ela tá com foda agora. Puta que pariu. Cara, é que eu fui. É que eu tô olhando pra pau. Esquece a pau, bebê! Esquece a pau, tô falando dos medalhões. Ok, dos medalhões. É a Bela Adormecida, exatamente por conta do futuro que veio a Malévola. E aí, consegui fazer a minha conexão. Agora sim, Branca de Neve. Gente, tem que coisa. Porra nenhuma a ver com a Malévola, cara, mas tá bom. Esse, velho, esse erro que vai ser. Ok, beleza, vai, fica. Corta não, Jorge, vai ficar tudo isso, vai ficar igual, não tira nada não, tá? E, Bruninho, meu lindinho, qual é o seu Disney favorito? Então, eu não sei se ele tá nos tops de sempre, mas o que eu acho mais incrível de todos é Pinóquio. Porra, Pinóquio, o que eu mais amo de paixão. Pinóquio, fome. Ele é, não, né? Pode, não, Pinóquio pode entrar é medalhão. Aí, mas... Não, Pinóquio é medalhão, não, é? Com certeza. Eu acho que é. Então tá valendo. É isso. Tá valendo. E o meu famosão Disney favorito de todos os tempos, acho que todo mundo sabe disso, que eu falo isso toda hora, é o Aladdin. Cara, e só por causa do gênio feito pelo Robin Williams, cara. Puta que pariu, como eu amo a participação do Robin Williams como gênio no Aladdin, cara. É fantástico, fenomenal, urra, urra. Concordo. Bom... Na verdade, eu gosto de todos os filmes do Robin Williams, eu gosto bastante. Vale, inclusive um Paranerd a melhores filmes de Robin Williams futuramente, quem sabe, né? Por que não? Aí eu vou roubar e botar o Aladdin. Ai, ai, tá bom. Mas aí o que que acontece? Só que essa era de ouro da Disney, com esses medalhão, famosão e o caralho A4... Não durou muito tempo, não, porque seu Valtinho, conhece seu Walter, seu Walt Disney? Seu Walt Disney teve um probleminha, assim, na década de 60, finalzinho da década de 60, que ele morreu, entendeu? Se pinou-se. Assim, uma pequena coisa, né, natural da natureza, ele foi disso. Que né? Aí o que que ele foi visitar o Titanic, né? É por aí, né? Mas aí que... Dizem que ele está criogenizado. Né? Dizem que a cabeça dele está congelada ainda lá na Disney. Vai aparecer, inclusive, no Futurama. Mas aí o que que acontece? Aí, por conta, diz a Boca Miúda, que por conta da morte do seu Walt Disney, aconteceu a chamada Era Negra da Disney. Tem nego que chama de Era Sombria, mas sombria é meu ovo esquerdo, tá? Era Negra. Tá? Se você quer ser lacrador, vai pra puta que te pariu, tá? A Era Negra da Disney, e ela demorou pra cacete, porque ela durou de 63, 64, mais ou menos, até 89. Que é quando estreou A Pequena Sereia Favorita da Dona Ana, que foi o filme que conseguiu, vamos dizer, reviver a Disney pros bons tempos, vamos assim dizer, né? Aí... É, eu vou falar uma coisa, Nerdmaster. Como eu precisei rever um dos filmes dessa época, né? Eu fiquei com essa sensação de que dark, sombrio, negro fazem realmente muito sentido. As cores todas tão escuras. Os filmes são meio escuros. O enredo tão... Isso, os filmes são meio escuros, mas essa era é conhecida como Era Negra. Não é nem pela escuridão das cores, não. É pela má qualidade, tanto de roteiros quanto de animação. Teve filme desses que, inclusive, um infelizmente que não está nas nossas escolhas, mas eu vou comentar só por comentar ele, que é o Robin Hood, de 73, e olha que sacanagem, o ano que eu nasci. Vocês sabem o que o povo da Disney fez no Robin Hood? Ele aproveitou... personagens, assets e animações de outros filmes pra fazer o Robin Hood. Porque o João... E a era da Xerox, né? Porque o João Pequeno, por exemplo, que é o assistente, né, o segundo em comando do Robin Hood, é o Balu. É o Balu, gente, tá ali, porra. É o Balu. Pior que é. Não dá pra não dizer então, que não é o Balu. O que aconteceu nessa época aí? Eles reutilizaram na cara dura. Então, na verdade, o que aconteceu? Rapidão, deixa eu só esclarecer aqui pra não achar que foi de sacanagem. Ah, eles fizeram de sacanagem, não. Na verdade, é porque eles perderam a referência, né? A referência da Disney era o Walt Disney, sim, né? E o cara, ele era um... Desculpa. Assim, pode ter gente que não concorda e tal, mas o cara era um gênio. E né? Perfeccionista pra caralho, né? Pra caramba. Então, assim, todos os filmes tinham o dedo dele, a supervisão dele, por mais que não fossem diretamente dirigidos por ele, eram supervisionados ali, assim, de forma irrestrita, né? Uhum. Todo mundo conhece a história, sim, aí, todo mundo que curte a Disney, sim, né? Todo mundo que curte muito a Disney conhece a história de como ele foi obsessivo, principalmente lá no primeiro filme com o Branca de Neve, né? O cara, ele vendeu o filme fazendo o... interpretando a Branca de Neve, a bruxa, os anões, o príncipe, ele fazia tudo, filmava pra galera entender o que ele tava fazendo, vendeu pros banqueiros e tal, interpretando, né, antes do filme ficar pronto. Cara, mas assim, ele um tinha filme que dá pra uma ver supervisão isso muito, muito... Hein, Bruno? Um filme que dá pra ver isso da obsessão do Disney é aquele Walt nos bastidores de Mary Poppins, que é o Save Mr. Banks. Isso. É aquele filme que é o filme que mostra como é que o Disney comprou os direitos da Mary Poppins, da autora da Mary Poppins. Cara, dá pra ver muito da gana do Disney. Da obsessão, sim, dele, sim, isso. Sim. Isso, ele era obcecado pelo... Ele botava o projeto na cabeça e ele ia... Assim, ele falava, cara, isso aqui é o próximo projeto e vai ser desse jeito e eu quero. Ó, o Fantasia foi, sim, assim. Um monte o de Fantasia fala, só é isso, aconteceu bosta, por vai causa... ficar esquisito. O Fantasia só aconteceu por causa do Disney. Isso, porque ele falou, não, vai ser assim e tal. E o povo falando, gente, pelo amor de Deus, não tem história essa porra desse filme. Ele falou, não, vai dar certo, vai ser legal, vai ser maneiro. Foi um fracasso de bilheteria. Porém, é arte completa. Não tem uma pessoa que não assiste e fala assim: caraca, isso é arte em movimento. Oh, e o, né, visual, então, do assim, Mickey, Aprendiz de Feiticeiro, é icônico até hoje, né? Até hoje, pois é. E aí, com o falecimento dele em 66, o Mowgli foi o último filme que ele chegou a supervisionar alguma coisa. Ele já estava doente, né? Mas ele conseguiu supervisionar alguma coisa. Mas nessa época o foco dele já era outro, já não era nem mais tantas animações, era mais os parques, né? Ele estava mais obcecado com essa parte dos parques e acabava deixando as animações um pouco de lado, uhum, né? E aí os filmes começaram a... Quando perdeu-se a referência do cara que dizia, que trazia as diretrizes, que dizia não faz assim, faz assado e tal, aí ficaram meio sem rumo, né? E aí outras pessoas foram assumindo esse ponto, e aí a grana também começou a cair, porque ele era o cara que conseguia trazer essa grana de banqueiro, de contrato com televisão, com não sei o que e tal. E aí eles não conseguiram mais a mesma qualidade que tinham antes. E aí começaram a usar de técnicas mais baratas para o filme ficar mais barato, né? Eu já não fazia mais tanto sucesso no cinema, então aí usavam muito a própria Xerox, na real, Xerox, tá? Onde eles copiavam. Então, por exemplo, tem uma cena... Mas é interessante que até quando eles fazem a Xerox, né? Ela ainda... tem uma vida, é uma coisa que eu sinto muito falta na animação em geral hoje em dia. Não digo só da Disney, eu digo animação em geral. Aquela coisa... como se tivesse uma texturização, alguma coisa que desse muita vida aí. Tipo, até a cópia, como é o caso do Baloo em Robin Hood, é bonito. Cara, mas não é nem só isso. Tem umas coisas que eu acho interessante que eles fizeram com essa coisa da Xerox mesmo. Por exemplo, tem uma cena no Robin Hood que os personagens estão dançando. Se você pegar o Branca de Neve e botar em cima, é a mesma dança. A dança da Branca de Neve lá com os anões é uma mesma cena da Marion com os personagens criança lá no Robin Hood. Então, assim, eles usaram copiavam as mesmas dessa forma. Né? Gente, eles copiaram coisas que foram usadas em Branca de Neve, a dança da Branca de Neve com os sete anões. Sim, tem essa dança da de 88. Reutilizaram muita coisa, mas até, tipo, na reutilização tinha um, sei lá, como se tivesse um respeito, talvez. Cara, e não era só. Eu não digo que não era só. É só pra economizar dinheiro, na verdade, né? Na verdade, não, é isso. Isso aí, assim, obviamente. Era pra ser mais barato, né? Cara, e não, olha, e não era. Vou dar dois exemplos. Peraí, rapidinho. Né, não era só o Balu, o Pequeno John, não, cara. O Sam Riss, que era a cobra assistente do leão, era a porra da K, do Mowgli, da cobra hipnótica do Mowgli. Inclusive com os olhos hipnóticos também, caralho! Porra! Mas vai lá, Ana. Bote suas duas considerações aí, faz favor. Considerações sobre o nível da pobreza que a coisa tava, tá? Bernardo e Bianca, a abertura do filme são imagens estáticas. São umas pinturas até bonitas, mas eu te juro que dava pra perceber a textura do papel onde elas foram feitas. Tá? Dava pra ver direitinho que foi feito numa tela, assim, dava pra perceber. E eram estáticas. Sim. E se você for olhar boa parte do desenho, os personagens não têm os olhos brancos com uma pupilinha. Porra, o Bernardo, então, é direto. Tem... O Bernardo era só o desenho do olho direto no marrom da carinha dele. Puta, é, que misturado. Quer dizer, a colorização dos personagens tava assim, olha, joga tinta aí e fica do jeito que porém, tá. Porém, eu vou chamar agora um porém para que dona Ana. É necessário dizer... que é em Bernardo e Bianca que existe o mais famoso frame sexual da Disney no cinema. Que é a mulher pelada na janela. Parei. A mulher pelada na janela no voo do Albatroz. Eu te juro que eu não parei pra ficar procurando. Eu sabia que não, tinha essa cena. Não, hoje não dá mais, pra achar. As cópias de hoje não tem mais. Não dá. Não... Tiraram, a né? Última cópia que tinha isso era o VHS, daquele VHS de plástico verde. Nem depois do DVD não existe mais essa cena. E é outra prova de como o pessoal que estava trabalhando com o F, botão F ligado assim, grandão. Né? Aquilo ali é sacanagem, né, mano? Aquilo ali é de propósito, pô. É igual o pingolim na capa da Pequena Sereia, a torre pênis da capa da Pequena pois, Sereia. Olha, eu te juro, eu sou capaz de assim, apostar que isso daí foi aposta entre alguns dos animadores. Você quer apostar que os caras lá em cima não vão ver, não vão reparar nisso? Isso vai não pro cinema notar. Com isso. Não vão notar. Eu não duvido, não. Realmente. Aí olha e só. Não notaram, né? Pra quem está estranhando Madame Dona Ana ter citado assim tão eloquentemente Bernardo e Bianca, vale aqui um bastidor, era a escolha dela até 5 minutos antes da gente começar a gravação. Ah, mas tá bom, já pra lá. Então vale inclusive como o concurso, né? Vale como um en passant, né? Vale como o concurso. O Bernardo Bianca é um subestimado, sim, que é muito fofinho, eu gosto muito dele, inclusive, tá? Só pra vocês saberem quais são os filmes que fazem parte da chamada Era Negra da Disney, né? Tivemos A Espada Era Lei, 63, o Walt já estava vivo, mas, como o Brunão falou, ele estava focado na porra dos parques, então esse filme foi meio feito nas coxas, né? O hiperfoco dele agora era outro, né? Inclusive, eu acho um absurdo, porque nesse filme tem dois personagens que eu amo de paixão da Disney, que é o Merlin e a Madame Mim, que são fantásticos. A cena, inclusive, do duelo do Merlin com a Madame Mim é de chorar de rir até hoje. Eu amo essa cena, mas tudo bem, deixa pra lá. Aí tivemos Mowgli, o Menino Lobo, que foi, conforme o Brunão falou, o último filme que ainda tinha o dedo do Disney na conversa. Aí veio Aristogatas, em 70. Robin Hood, em 73. Sacanagem, o ano que eu nasci tinha o filme mais mequetrefe dessa seara, né? Mas tudo bem. É só um momento, mas esse Robin Hood, pelo menos, ele rende uma gracinha pro pessoal que eu curto. acompanha o podcast MDM envolvendo o senhor Lojinha. Quem acompanha sabe, vai chorar então, agora. Então tá bom, ok. As Muitas Aventuras do Ursinho Puff, de 77. Que é o Ursinho Puff. Puff. É, o Ursinho Puff de porra nenhuma. É de Puff mesmo, né? Puff, nada. É, Bernardo e Bianca, de 77 também. Essa foi a primeira vez que teve dois filmes no mesmo ano. Eram duas equipes diferentes e o filme saíram com a metade do orçamento cada um. Por isso que a abertura da Bernardo e Bianca eram cenas estáticas. Aí veio o Cão e a Raposa, de 81. Calma que vamos falar mais dele daqui a pouco. Cara, calma. O Caldeirão Mágico, de 85, que é um dos filmes mais defenestrados da Disney, tá? Ele só não é mais malquisto na Disney do que Canção do Sul, tá? Porque ainda dá pra você encontrar o Caldeirão Mágico pra assistir, a Canção do Sul não dá mais, tá? Virou Lost Media. Ah, o Canção do Sul, sim. Canção do Sul, Zípar e Duda, da puta que pariu, neném, que não dá mais, não. Ele tá lá no, guardado junto com a cabeça do Disney. Tá embaixo, inclusive, da jarra da cabeça do Disney, tá a cópia da Canção do Sul. A fita rolo, VHS. Não, o rolo original. É o rolo. O rolo original de filme, do cinema. Não, o rolo já queimaram, tá? A fita VHS aqui é pra não dar azar. Tá bom. Aí, As Peripécias do Ratinho Detetive, de 86. Cara, eu amo esse filme, mas que merda, que esse filme é muito malquisto também, mas eu adoro. O Ratagão é um dos personagens que eu mais adoro odiar na Disney. E, por último, mas não menos importante, ou menos importante, depende da opinião de cada um, Oliver e Sua Turma, de 88. E depois desse, aí, 89, a Pequena Sereia, aí tivemos a renascença da Disney. Sim, aí teve o revival. Né? Muito bem, então. Então! Mas, ô, Nerdmaster, depois tivemos uma outra leva de filmes que também não ganharam tanto destaque, né? Sim, mas não chegou a virar uma era negra. Não chegou a ser considerado uma era... Muitos dos que a gente escolheu são dessa nova leva, vamos dizer. É, a nova Seara. É por isso que eu acho que valia a pena falar, né? Acho que valia tava a pena... A gente fala, calma, que a gente vai tratar dele já. E a gente tem que guardar munição pra, de repente, uma parte 2 também. Calma, é só pirenha. Cara... Aninha ia ser a única diferente com Bernardo e Bianca, né? Porque... Ah, não, o Bruno também, com o que ele escolheu aqui. Porque o resto só pegou a Seara de 2000. Sim, verdade, mas calma, vamos nessa. Assim. Sabe o que é mais louco? Sabe o que é mais louco? É que o Bernardo e Bianca foi tipo, dessa leva dos era negra. Era sombria, sim. Aí, né? Mas é o único que tem continuação, né? Desses aí. Não, o Cão e a Raposa também tem. Ah, é, o Cão e a Raposa também tem. E o Ursinho Puff também tem duas. Não, mas o Ursinho Puff é outra, é outro fenômeno, né? Mogli também tem. Mogli tem? Mogli tem Mogli 2. Acredite Mogli, se quiser. Tem o Mogli 2. Acho que foi tudo da época. É tudo, foi tudo pra. Foi tudo pra home video. Foi tudo pra home video direto. Mogli 2. Mas o Raposa 2. Mas eu acho que o. Nerdmaster, se eles não foram para o cinema, eles não passaram pelo crivo da epopeia de filas e saber se ele teria ou não gente então, realmente assistindo. O Bernardo e Bianca foi. O Bernardo e Bianca no Terra dos Cangurus foi pro cinema. Mas foi o único, porque Mogli 2. Mas foi... o Cão e a Raposa 2 não foi. E Mogli 2 também não. Mogli 2 foi direto para o vídeo. Então, foi isso que eu quis dizer. Tá. Mas já que o senhor está se manifestando, senhor Bruno Lagana, faça o favor de nos dizer qual é o seu escolhido dos filmes mais subestimados da Disney. Cara, eu escolhi O Cão e a Raposa, que é de 1981. Que é o ano que ele nasceu, fofinho, de neném. Isso, exato. Era um filme, assim, muito querido por mim na minha infância. E quando o meu filho Felipe nasceu, ele também curtia muito. Era um dos filmes que a gente tinha em casa e tal, assim, de DVD e tal. E a gente botou um dia pra ele assistir. E ele era bebezinho, assim, mais novinho, né? E ele curtia muito, assim, ele gostava muito de assistir o filme. E aí é um filme que com o tempo, assim, eu já gostava quando era mais novo, né? E passei um tempo sem lembrar dele. Aí quando o Felipe nasceu e ficou gostando de assistir, foi um filme que cresceu de novo, assim, na minha preferência, sabe? E é um filme que tem uma mensagem muito, muito bacana, assim, sobre diferenças, né? Sobre, por mais que você seja amigo de uma pessoa diferente, a sociedade como um todo pressiona para que vocês não se deem bem, sabe? Que vocês sejam inimigos e tipo, cara, eu acho isso muito... E ressoa até hoje, né? É uma parada, assim, que é intrínseco, parece, da sociedade, eu acho. Uma coisa meio essencial, porém abjeta, né? Ô, assim, Bruno, eu só preciso fazer um comentário aqui rapidinho. Você não perdoa, tá? Mas é que tá dando aqui um acesso à tosse, assim. Woke! Pois é, né? Caraca! Hoje seria um filme considerado desperto, né? Um filme considerado woke. Mas é numa época em que... Assim, anos 80, né, cara? Você não pode falar que o filme dos anos 80 era woke, né? Porque ele era... Cara, eu acho em teoria ele é politicamente incorreto, né? Mas, sim, mas eu aqui acho ele é woke pra caralho. Um filme como o Cão e a Raposa, que tem essas temáticas e tratam com delicadeza muita coisa, que hoje em dia quando o pessoal revisita ou descobre, ah, porque é woke, porque é isso. E eu acho o Cão e a Raposa, ele trata de uma forma tão sensível a situação toda. Isso. Que cara, quem me pega esse filme e decide problematizar ele no meu país Twitter? Porque, assim, a pandemia, gente, me fez participar do país Twitter. Quando eu vejo umas pegadas muito louca que o pessoal decide problematizar no Twitter, olha, eu fico, gente, vocês são loucos, isso aqui é uma situação aberta. Que não tem lógica, cara. Você sabe que por essas que eu imigrei, né? Eu deixei essa pátria Twitter e fui pra pátria do céu azul. Não, tipo, a pátria Twitter, ela é legal. É porque eu cuido... assim, eu sou paranoica, então eu cuido muito bem da minha... Como é que fala? Do meu algoritmo. Eu evito, de todas as formas, curtir qualquer loucura. De vez em quando aparece, porque, né, alguns amigos meus... compartilham, algumas pessoas que eu sigo compartilham, mas eu não curto e normalmente eu entro nos trends que nem jornal de manhã, eu abro assim, dou uma olhada, falo tipo, terceira guerra mundial, deixa eu ver outra coisa pra não ficar doida. Ah, tá, ok. Vídeo de gatinho. Não, no meu caso é peça de teatro japonesa mesmo. É o mesmo efeito. Bom. É bom. Inclusive, também, gente, é bom. A qualquer momento tá Carazuca Revo e aí pra galera. Então tá, ó, só um pequeno senão, Jorge, se quiser cortar isso, mas acho que não vai querer cortar não, tá? O Jorge tá chorando nos comentários do YouTube. Ai, o Nerd Master não me nota, nhenhenhen, mimimi, ah, tomar no teu cu, Jorge, porra. E não, Luciano, bem-vindo, concordo. Tá, meu querido? Eu também concordo que a Madame Mim ficou tão fenomenal na porra do filme do Espada Era Lei que ela ficou nos quadrinhos como amigaça da Maga Patológica e apaixonada pelo Mancha Negra, cara. Era sensacional essa personagem, cara. Puta, cara, que pariu. Uma curiosidade. Eu tenho um dominó de papelão que meu pai, ele trabalhou em... empresa. Meu pai me aposentou como mecânico de empresa de ônibus de viagem. Toda vez que ele achava umas coisas e o povo não ia buscar, ele trazia pra casa. Cara, eu acho que eu tenho esse dominó de papelão até hoje guardado em algum lugar, que a temática era personagens da Disney. E eu gostava muito das peças que tinham a Maga Patológica. Achava lindo. Não, foda. Nos quadrinhos, a Maga e a Min eram puta que pariu, eram unha e carne. Era dupla de bruxas malignas do mal. Gente, Agora vocês me fizeram voltar no passado também com, não sei se o Ned Master vai lembrar, nas tampinhas de garrafa de Coca-Cola, Crush, vinha por dentro uma estampa da Disney e a gente ia fazer um bingo, que era o, meu Deus, o Bingola. Sim, nossa. sim. Bom. Não, eu sou da época que vieram os Tazo. Cara, eu tinha os Tazo, que vinha nos Fandangos da Vida, Chicos da Vida, paga a gente, paga nós. E pra que, assim, na época, parece, eu não lembro agora se juntava, se comprava, não sei, e um tubinho pra você guardar todas. Nunca vou esquecer que eu andava com esses Tazo pra cima e pra baixo, eu era uma criança de 6 anos de idade, eu esqueci esse Tazo no supermercado, eu chorei uns 2 dias. De bebê! Neném! Não, e o Jorge te sacaneando nos comentários, de bebê, de neném! De bebê! Aí eu enfezei, não quis mais ir atrás de Tazo. Tá bom, ficou birra. Agora eu não quero mais. O Bruno. Não, tipo, eu fiquei assim. Não, porque eu tinha uns Tazo que era, tipo, considerado raro. Eu tinha Tazo do Patroninho. Ah, era os Tazo, assim, da época tematizado. Aí, e, aliás, eu não sei se a senhora se lembra. Eu não sei se a senhora se lembra, dona Serafina, que Tazo tinha esse nome porque a primeira coleção era de ninguém mais, ninguém menos que o Tasmania. Sim, era os negocinhos do Taz. Por isso que ele chamava essa bodega de Tazo. Ah, mas tá bom. Dona Ana, curtias Cão e Raposa? Sinceramente, não. Ali essa faixa de que o filme foi lançado, além de eu não ter acesso a dinheirinhos pra ir no cinema, é uma fase que depois, quando eu passei a ter o meu dinheiro, não me interessei muito em correr atrás. É curioso, assim, esses filmes todos que a gente fez, essa Era Negra, por exemplo, eu só assisti o Bernardo e Bianca agora. Peraí, eu posso me defender rapidinho? Pode, uai. Ninguém te atacou, mas tudo bem. Não, é o Jorge ali. Ele, criança birrenta, é foda. Não, cara. Cara, é que assim... eu chorei de sentida, eu lembro até hoje isso, eu chorei de sentida, não foi de birra. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram... Peraí, Sara. Jorge, e se foi de birra, foda-se, tu não tem nada com isso, vai cuidar de sua vida, vai trabalhar, vagabundo, vai arrumar o site, do Paranerd, filha de uma puta. Nossa. Porra. No final, foi choro de sentida e a decisão de, tipo, não quero mais, foi porque como eu tinha perdido coisas que com certeza não arrumaria mais, até porque na época, gente, eu tinha uns 6, 7 anos, Fandango, Cheetos, naquela época era caro, sabe? Não é tipo hoje em dia que a gente ainda, sabe? Era carinho, não era toda vez que minha mãe e meu pai podiam comprar. Uhum. Né? Então, eu tinha essa certa noção, principalmente porque meu pai sempre falava assim, você quer esse ou quer esse? Meu pai nunca deixou eu levar as duas coisas. Ok. Qualquer coisa na minha pausa, vida. Pausa, rapidinho. Primeiro lugar, bem-vindo Simões Neto, meu queridíssimo amigo e colega. E vai pra puta que te pariu, que não sou eu a criança birrenta que tá sendo falada nessa conversa, porra! De fuder. Não, e ainda foi acusada errada. Filha da puta! Aí tipo... Porra! Aí tipo, aí no final eu decidi que não ia mais porque eu fiquei sentida, mas tipo, beleza. Não... Tipo, vez ou outra meu pai ainda comprava, minha mãe comprava pra mim, só que eu não tinha mais aquela coisa de, colecionar. Eu fui voltar a ter isso com a coleção da Dracomania. Que teve também damas. Tá bom, ok. E foi uma outra que eu não tô lembrando. Ok, agora. Vamos parar por aqui. Se eu te esqueço, a viagem na maionese já tá muito longa, mas tá bom. Perdão. Aproveitando, já que você tá tão empolgada, bebê. Oi. Qual foi o que tu escolheu dos subestimados da Disney? Então, o que eu escolhi foi Nem Que a Vaca Tussa, de 2004. Não é à toa que ela tá usando. Quem não sabe, a gente tá gravando no YouTube. Vocês já sabem disso, né? Aí eu tô com o personagem do meu filme. Não vou falar ainda qual é. O Bruno escolheu o Bruno, do Cão e a Raposa. Quem não tá entendendo quem é esse pica-pau biruta do desenho que tá ali na cara do Bruno é o personagem Bruno, que é um pica-pau. do Cão e a Raposa. E a Dona Sareta veio de Senhora Calloway, a vaca da Fernanda Montenegro, entenda isso como Negro. Você quiser. Opa! Não, tipo, meu primeiro contato com esse filme foi numa sessão da tarde da TV Globo. Uhum. Eu lembro que na época eu fiquei encantada, principalmente pelo fato de eu ter reconhecido a voz da Fernanda Montenegro na época. Porra, porque a Fernanda não escondeu nada, né? Ela e a mulher, a garota que fazia empregadete, né? Empreguete. É a... Ai, esqueci o nome dela. É, mas tu sabe quem é? É. A Silene. Cara, eu lembro... É a Silene que fazia no Sai de Baixo, o empreguete, né? Cara, eu fiquei, na época, eu fiquei impressionada. Por quê? Mesmo pra aquela época, 2004... Eu sou de 93, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Cara, assim, Fernanda Montenegro é uma atriz foda pra caramba, teatro e televisão. E antes de, né, tipo, quando o Nerd Massa veio assim, cara, a gente vai falar da Disney. Ele me mandou a lista. De primeira, quando eu bati assim o olho assim, eu ia falar do A Espada Era Lei. Só que aí logo depois eu parei e fui descendo na lista. Eu não é nem Cavaca Tussa, porque tem a Fernanda Montenegro. E só pra, é só pra fazer jus à atriz, é a Cláudia Rodrigues, tá? Vamos deixar de dar o nome pra mulher, né? Sacanagem. Isso. Que faz a protagonista, inclusive. Faz a Maggie, a vaca gorda, que faz um arroto gordo. A vaca premiada. Premiada. E, tipo, cara, eu achei muito legal, porque eu fui depois atrás... A Senhora Calloway foi a única personagem dublada pela Fernanda Montenegro. Ela não tem outro dublado. Dublagem foi só essa. É porque... Então, acredite se quiser... Que milagre que eles acredite se quiser, a culpa é da Cláudia Rodrigues. Não, acredite se quiser, a culpa é da Cláudia Rodrigues. Foi a Cláudia Rodrigues que convidou a Fernanda e ela aceitou. Então, cara, eu acho isso muito incrível. Aí você pergunta, como é que você sabe disso, Nerdmaster? É porque eu tenho DVD e eu vi nos extras. Então, assim, eu não tenho DVD. Então eu fui até onde eu conheço os buracos da internet pra ver o que tinha. E, cara, assim, é a fucking Fernanda Montenegro dublando uma personagem da Disney. Ela não dublou mais nada além da Senhora Calloway. Uhum. E esse filme, em específico, eu sempre achei ele muito bonito. Pra leva dos anos 2000 da Disney, eu sempre achei ele muito bonito, chamativo, dublagem magnífica. Inclusive, o Nerdmaster me mandou o filme. Eu revi ele em inglês e vi ele de novo em português. Nem que a Vaca Tussa é um filme que eu prefiro muito ver dublado. Seja por conta do que me marcou quando era criança, como até por agora. A dublagem brasileira pra mim é maravilhosa. Tá. Até quando a dublagem bugada nos estúdios de Miami. Tá, peraí. Deixa eu só deixar um negócio. Quando ela falou, né, Nerdmaster me mandou que eu mandei um link pra Disney Plus dela, tá? Porque a editorial daqui do Paranerd é contra a pirataria, tá? Isso, mandou fogo do Disney. Tá. Vamos fingir que todo mundo. Fogo Disney Plus. Vamos fingir que a pessoa acredita nisso. Isso, ele tem o DVD, eu fui pra Disney Plus. É. Ô, Donana, a senhora já viu Nem que a Vaca Tussa? Pior que eu tô devendo esse pra mim também, viu? A senhora não vê nada, né, ô Marília Gabriela? Porra, Marília Gabriela não é... Não, eu não tô nem Marília Gabriela, não, eu tô Glória Pires mesmo. É Glória Pires, é isso aí. Porra, Glória Pires. Ô, Bruninho, fofinho, e curtes Nem que a Vaca Tussa? Cara, então, foi muito legal porque, como eu ia participar do programa, né, e aí as outras pessoas escolheram cada um seu filme, sempre falou, fulano escolheu esse, tal, isso aqui, aí alguém tinha escolhido a Nem que a Vaca Tussa, eu falei, pô, nunca tinha visto, aí eu fui assistir, e cara, que grata surpresa, porque é um filme divertidíssimo, eu achei, sabe, assim, uma dublagem boa, uma dublagem bem feita, Fernanda Montenegro, eu sabia que ela tava no filme, mas eu nunca tinha corrido atrás para escutar, até porque é aquele negócio, né? Quando martela uma coisa na sua cabeça dizendo, não, isso aí é ruim, isso aí é ruim, não, isso aí não presta, não, isso aí, pô, a Disney desistiu de fazer filme animado em 2D por causa desse filme. Aí você fala assim, ah, eu não vou assistir. Beleza. E aí eu nunca tinha assistido, sacou? Pois é, é muito louco isso, né? E aí eu falei, acho pô, que vou dar uma chance. Eu acho que eu tenho que fazer minhas as palavras do Brunão aqui, porque a gente tem tanta coisa à disposição, de filme, série, tanta coisa pra fazer, que quando alguém vem assim, ah, isso aí não é tão legal... Isso, acaba ficando. A gente compra, né? Pois é, mesmo, eu vou perguntar agora. A gente é muito besta. Dona Ana, peraí, só um instantinho, gente. Peraí, rapidinho. Eu tenho que perguntar pro Brunão. Se ao ver Nem Que a Vaca Tussa, ele percebeu a homenagem a Dumbo. Percebi a homenagem a Dumbo? Acho que não. Acho na que não. Cena do tiroleio, que as vacas ficam coloridas iguais àqueles elefantes do Dumbo. É verdade. É verdade, é verdade. Isso é falado pelo diretor do filme, porque eu tenho DVD e eu vejo os comentários em áudio. Sim, eu sou besta desse jeito. Eu tenho, você não tem. Ô Nerdmaster, de que você não tem o DVD? É boa pergunta essa. Por exemplo, desses filmes todos da Era Negra, eu só não tenho Caldeirão Mágico porque não foi lançado. Porque não saiu, porque né? Não saiu, não só. Sei. Porque se tivesse, eu tinha até do Caldeirão Mágico, tá? Tem o Caldeirão Mágico no Disney+? Aí é que tá boa pergunta, não sei. Eu acho que deixa não. Deixa eu dar uma olhada que eu tenho o Disney+. Não. Deixa isso. A gente verifica isso depois. Não, isso não faz questão agora, não. Não, esses dias meu pai... É uma curiosidade. Esse dia meu pai, eu tava lá na casa dele que a gente foi ver. Na verdade, eu fui lá pra passar o dia. Aí, ele mexendo na Netflix, eu dei ideia nele pra gente ver o Homem com H. Até aí, ok. É ok. Aí eu sei que... Até aí, ok. E depois disso, ele foi mexer na Disney Plus. Aí ele... Você paga a Disney, mas você só usa pra ver uma coisa ou outra. Aí eu é por conta de podcast. Né? Tem Caldeirão Mágico sim na Disney Plus, viu? Então só pra pronto. Usar. Tem. Olha aí. Mas Canção do Sul não tem. Não, esse aí não tem lugar nenhum. Esse aí morreu, mas tá bom. E seguindo viagem, Dona Ana, sua escolha, faz favor. E tá do lado da cadeira do diabo. Né? Uxi. Não, o Caldeirão Mágico. Bom, olha, a minha escolha, eu vou ser muito sincera. Assim como boa parte desses filmes aí meio assim eu também não quis assistir no começo. Aliás, esse ano foi o ano que também lançaram, que a DreamWorks lançou, né, o Caminho ao Dourado. E eu falei, mas o que é isso? Duas animações, os personagens principais estão... Os incas eu faço pensar no ouro, o outro também tá procurando Eldorado. Que palhaçada é essa? Estão zoando com a história? Eu criei birra, eu não queria assistir. Aliás, obrigado por ter falado. Caminho para Eldorado é um filme bom para caralho. Tá? É um dos meus DreamWorks favoritos, inclusive. Tá? E futuramente, para nerd, melhores DreamWorks. Por que não? Pois é, até que um dia, eu sozinho em casa, sem nada para fazer, clicando, parei no canal e estava exatamente no começo da nova onda do Imperador. Aquele começo, sabe aquele começo que você vê o uma lhama triste no meio do mato. Uma lhama triste no meio do mato. Fazendo comentário da lhama triste, cara. É sensacional, cara. Exatamente. É essa pequena abertura, assim. E ele. A lhama de novo entrando e falou assim: ó, vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o principal do filme, tá? Sou eu. Tá? Sou eu tô eu? Triste aqui porque a minha vida tá uma desgraça. É, sim. Olha, eu sou essa sim, lhama. Sou eu. Sim, eu sou. Ele me ganhou. Que diabo é isso? E o filme simplesmente, ele é insano. Ele é insano, é divertidíssimo. Eu nunca parei pra pensar que aquela coisa que parecia tão assim desculpa, gente, eu vou usar um termo meio ofensivo, mas a visão que eu vi da primeira propaganda da nova onda do Imperador era, gente, estão querendo fazer o rei Inca ficar afrescalhado, tá esquisito isso. Mas ele é. Não sei se colava filha, na época. Filha, uma coisa que eu já comentei, inclusive, aqui no Paranerdia, é que Cusco, minha querida, Ele é uma deusa, é uma louca, é uma feiticeira. Ele é tudo. Ele é uma princesa Disney. Ele é demais. Ele é uma princesa Disney, tá? Meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Sim, mas aí é aquela coisa de que a gente evolui. Graças a Deus, esse cérebrozinho pequeno que eu tinha lá no ano 2000, 25 anos atrás, evoluiu bastante ao ponto de eu poder reconhecer toda a grandeza e toda a realeza de Cusco, o princeso da Disney. Caralho, foi muito bom, cara. Cara, o que mais eu gosto na nova onda do Imperador... Não é o desenho em si, não é a premissa da história, o enredo, não! É a dublagem maravilhosa dessa porra desse desenho, não, a dublagem, caralho! É incrível! Celton Mello, como Cusco, é brilhante, é foda, é maravilhoso. Marieta Severo como Isma. Caralho, eu nunca vi uma voz casar tão bem com a personagem. E olha que nos Estados Unidos é a Eta Kitt, tá? A terceira mulher gato do Batman de 66. Porra. Filme que merece ser visto dublado e merece ser visto no original pra você poder curtir esses momentos deliciosos. Sim. Né? É basicamente o que eu quero dizer também da Vaca Tussa, cara. Sim. É muito bom. Sim, mas a dublagem do Nova Onda ficou estilo Curtindo Não, a Vida Doidado. Ficou estilo Yu Yu Hakusho, estilo One Punch Man, cara. Porque eles pegaram a zoeira e levaram pro 15º Dan de... Literalmente a zoeira, quando a zoeira ainda não existia como nós conhecemos. Com certeza, sim. Cara. Essa é a definição. É a zoeira quando a gente ainda não sabia o que era zoeira. A ação é frenética. Os personagens têm diálogos incríveis. Tem um monte de gags visuais, musicais. Quebra de quarta parede. O tempo todo. Cara, até tudo. Mesmo, olha só, até mesmo Humberto Martins, que não é um primor de dublador maravilhoso, que eu acho que também ele só dublou essa porra desse filme, mais merda nenhuma. Não, ele dublou o Kronk também, ele dublou a continuação, que era a onda do Kronk. Mas porra, tudo bem, ele fez o papel dele não exigia que ele fosse tão extrovertido, né, quanto foi o apoio do Cusco. Mas caralho, eu preciso dar destaque pro Kronk do Guilherme Briggs, cara. Ou melhor dizendo, pra imitação do Guilherme Briggs do Garcia Júnior. Porque foi esse foi isso que o Guilherme Briggs fez no Kronk. Tanto que tem uma entrevista, que eu vou botar o link do vídeo que aparece o Guilherme Briggs falando isso, que o cara falou, porra, eu adoro o Kronk na nova onda. Ah, é mesmo? Você gosta? Ah, mas porra, o Garcia, o Júnior, né, que ele chama de Júnior, né, o Garcia, né, o Júnior, quando a primeira vez que eu falo que eu fiz do Kronk, ele, criança, você tá me imitando? Não, Júnior. O personagem é assim. Ouve no original. É você no personagem aí. Ele ouviu e... Caraca, pior que parece mesmo. Cara, o Kronk do Guilherme Briggs é a alma da porra desse filme, cara. O Cusco é o rei, é o deus, é o imperador, é a puta que o pariu. Foda-se. E tem algumas das melhores piadas. Mas o Kronk mata a pau, cara. Tanto que o segundo filme é a nova onda do Kronk. É focado no Kronk. Pra tu ver como é que o personagem foda, né? E tu, Bruno? Então, mas é porque no original, o Cusco, ele só é insuportável mesmo, assim. Uhum. Ele não é engraçado, entendeu? No desenho original, o desenho original lá fora não fez sucesso nenhum. Não, o desenho só tem sucesso aqui no Brasil, cara. Só o Brasil. Só fez sucesso aqui no Brasil e é por causa da dublagem. Claro, lógico. Entendeu? Lógico. Por causa dessa galera aí que caprichou, né? Cara, a hora que o Cusco começa a fazer detalhes da cara da Isma, e essa é a Isma, a consultora do rei. Ela é a prova de que tem gente que nasceu do avesso. Não, Santo Melo é inacreditável. Cara, caraca, olha as rugas dessa mulher. Será que ela foi passageira da Arca de Noé? Velho, ele tá anarquismo demais dela. Caralho, cara, mas esse filme é maravilhoso. Não que a Isma não mereça, né? A Isma, ela consegue ser uma vilã assim. E é claro. Ela é fora da caixinha, é doida. Não, e é claro que quando a gente fala de caco de dublagem no Nova Onda do Imperador, a cena que vem na cabeça de todo mundo é: odiei seu cabelo. Jaburanga, jaburenga, jabucrega, jabuquega. Ah, já sei. Você tem uma grande... Chupolimão, né? Você tem uma grande personalidade, cara. Filha da puta. Esse foi o ela caco é muito, tão grande é que... corna, velho. O caco corno, aí foi tão grande que... Opa. Fala, Ana. Estamos nos sobrepondo. Calma. Tá, desculpa. Ana. Não, imagina. Não, falando que o caco ali foi tão grande que virou um caco Antibes, né? Cara, é maravilhoso, porra. Puta que pariu, cara. Sensacional, cara. Não dá como, não tem como não gostar do Nova Onda. Pelo menos quando dublado em português, óbvio, né? Porque o Bruno tem razão que o filme perde 95% da graça quando a gente bota no original. Tá? Não, e em inglês é aquele David Spade, que é um cara chato. Uhum. Ele é chato, uhum, né? Sim. Então, assim, ele, não tinha nem como ser legal. Sim. Não tinha como ser legal, entendeu? Então, é isso, assim. Não, não vejam no original, vejam no dublado e tá tudo certo. Tá, legal. E a porra do Kronk no original... Cara, e o Kronk no original é o Patrick Walburn. Chato pra caralho. Patrick Warburton. É, o Kronk, ele é uma figura... O Kronk, ele é uma figura engraçada, né? Porque ele faz coisas engraçadas. Não depende só da dublagem, né? O Cusco, não. O Cusco, ele é chato. Ele é chato. Só que é o Celton Mello, né, cara? Aí o negócio fica realmente incrível. Não, a cena dele na frente do precipício. Ah, você pensou que ia me pegar? Aham, aham, aham. Não me pegou. Tá, lá, lá, lá. Cara, puta que pariu, cara. Não dá pra não rir, cara. Não dá, pois é. É incrível. E ele amarrado no barril. Estamos caindo numa cachoeira, assim, grande altitude, assim, vamos nos esborrachar todos. Isso. Tamo nessa. Manda ver. Vamos nessa. Manda ver. Manda ver. Manda ver. E fora a primeira... Não, fora a primeira cena que ele já é... Ah, moleque! Pois é, isso ressoa demais com a gente, puta, né, cara? Que pariu, cara. Sensacional. Realmente é um trabalho brilhante. Maravilhoso. É. Então, tá. É o momento de, tipo assim, Tiny Toons dentro do universo da Disney. Né? Não, por favor, parem tudo, parem as prensas, que o Will acabou de lembrar da melhor cena de todas de A Nova Onda do Imperador e que eu uso sempre para dar feliz aniversário de todos nós pra tu. Tem muita gente fina, bacana pra chuchu. Feliz aniversário de todos nós pra tu. Puta que pariu, cara. Eu só mando esse... O Bruno tá aqui de prova pra mim que toda vez que alguém faz aniversário dos grupos no Telegram, eu tenho que mandar o feliz aniversário do Kronk pra galera, cara. Não tem como, cara. Puta que pariu. É verdade. É, para quem não quer usar parabéns para você, você tem a opção. Não, essa é a única opção. Seu parabéns para você. A única! Né? Parabéns da Xuxa? Teu cu. É feliz aniversário do Kronk, porra. Oh. Então tá. E para encerrar essa lista de maravilhosos filmes subestimados, eu quero trazer para vocês o filme cujo personagem principal é o meu avatar de hoje, aqui dessa chamada, que eu sou Milo James Tati de Atlantis, o Reino Perdido. Oh. Filme esse de 2001, né? Que a Nova Onda foi 2000, o Atlantis foi 2001. Isso. E nem que a Vaca Tussa foi 2004, caso vocês estejam querendo saber, só pra saber, tá? Cara, eu amo de paixão o Atlantis, cara. O Atlantis é maravilhoso. E ele é realmente um filme muito subestimado, cara. É muito pouca gente sequer se lembra que esse filme existe, cara. O que eu acho um absurdo, cara. E ele tem continuação, ele, né? Tem uma continuação, e é uma continuação vagabunda, porque foi direto pra home video e é tipo três ou quatro historinhas entrelaçadas, sem contexto. Sim. Uma com a outra, cara. Eu acho o fim da picada, essa porra desse... É, a continuação eu não vi. Nem vi, continuação não, perde o tempo, perde o tempo não. Mas eu vou te dizer que o original, o Atlantis Rei Perdido, eu acho bem bacana. Muito! Cara, e o que... Eu acho bem legal, a aventura, é descontraído. Sim. Também, né? E uma coisa que eu adoro, a coisa que eu mais adoro nesse filme são os personagens, cara. Aquela equipe de aventureiros, mercenários malucos que vai atrás do Atlantis, cara, é sensacional. Começar pelo Milo, que, porra, pela cara que você tá vendo aqui já no meu avatar, é um nerdão. É, porra. Ele é você, né? É, não, eu tenho outro personagem que seria mais eu, mas tudo bem, eu até aceito ser considerado como Milo, tá? Porque tem um outro que eu acho que combina mais comigo. Mas vá lá. Quem que é? Daqui a pouco eu falo dele, calma. Aí tem, no caso, na equipe, a Helga, que é a segunda em comando, a tenente, né? Que é aquela femme fatale e foda pra caralho, né? O Will falando que o Milo é o nerd master com empatia. Vai te fuder, Will. Né? Com hepatite, né? Com hepatite. Não, com empatia, hepatite? Segundo empatia, ele. Com empatia. É porque pro Will não tem empatia. É, vai pra tua tia também, tá, Will? Vai pra merda também. É, aí tem a Helga, que é a segunda em comando, o femme fatale foda pra caralho, o comandante Hurk, que é o chefão, generalzão, foda pra caralho, que desde a primeira cena você já descobre que ele é o vilão, né? Porra, não dá pra não olhar aquele queixo quadrado e não falar, tá, tu é o vilão, né, filha da puta? Tá bom, ok, beleza, tchau. Depois a gente vê você fazendo a merda no final do filme, né? Porque puta que pariu, caralho, nada merda. E aí começa a equipe dos sonhos, né? A equipe dos malucos, né? Com Vincenzo Santorini, o especialista em explosivo italiano, Cara minha, Terra Nostra, Bobo Alegre. Terra Nostra? Não, mas o Vini é um personagem italiano realmente no original. O dublador no Brasil, cara, fez aquele sotaque Terra Nostra, Globo, Maquê, Berdinazzi. Sim. É foda. Por isso que eu tô rindo. Não, é tipo eu quando eu vou narrar RPG, eu tenho um NPC fixo que é motorista de táxi. Eu fico. Olha. Tá. Not. Aí depois desse tem o Gerdin Molière, ou Moll, que é o especialista em escavação, e que esse parece mais comigo, porque além de ser nerd de geologia, ele é gordo e é feio e o caralho é quatro. Então por isso que eu acho que eu me identifico mais com o Moll, que é mais bizarro, né? Aí depois desse tem também o Dr. Switch, negão, que é especialista em medicina tanto tradicional quanto a medicina indígena. Isso aqui é foda, o cara é especializado pra caralho. A Audrey, que é a mecânica-chefe de 14 anos, É, nessa época o povo fazia essas merdas com a pessoa de 14 anos na porra do filme, né? Fazer o quê? Animes. Né? Animes. Né? Não posso falar nada, né? Aí tem a dona... Entra nesse robô, sim, né? Tem a dona Packard, que é a especialista de comunicações, que é a velha fofoqueira. Cara, e é velha fofoqueira mesmo, filha da puta. Velha fofoqueira, ranzinza, e só faz comentário do tipo, a gente vai morrer. É que nem as irmãs do Homer, as irmãs da Marge. A gente vai... É fumante, né? Vai morrer. É, e é fumante também, claro que é fumante, a filha da puta. Fuma um maço atrás do parece outro. Elas parecem uma caipora, né? Né? E por último, mas não menos importante nessa equipe, o cozinheiro Cookie, o caipira, que aqui no Brasil ficou com o sotaque de mineiro, uai! E, inclusive tem uma cena que eu acho que é sensacional, como é que eles conseguiram adaptar, que tem uma hora que a Audrey e o Cookie estão numa feirinha lá em Atlantis, aí ela, olha, o cara fazendo a tatuagem, que bacana, ah! Isso não é nada, uai! Aí ele levanta, tem um mapa dos Estados Unidos dividido com os estados na barriga dele. Eu tenho aqui o estado todo de Minas Gerais. Olha eu fazer Barbacena dançar. Dança, neguinha, dança! Eita, nós! Puta que pariu. Ô, localização! Não, isso é uma coisa que eu gosto muito da dublagem brasileira, que eles fazem uma localização muito boa com os personagens, quando não é algo claramente, né? Eles fazem localizações que combina demais e todo mundo entende. Cara, eu quero só botar aqui uma ressalva. Preciso fazer uma pausa aqui, um en passant aqui na conversa. Por quê? Segundo o canal do Will, eu sou o Lyle Tiberius Herc, só que sem carisma e com muito mais peso. Will, vá pra puta que te paro, Will. Tá? Aí, Luciano Dias mandou um: pô, Nerdmaster, tu não é feio, é só mal acabado. Vá pra puta que te pariu também, Luciano Dias, antes que eu me esqueça. Cara, que sacanagem. Aí o Will, como não ficou satisfeito com isso, ele mandou: não, o Nerdmaster é isso, Luciano, fala isso não. O Nerdmaster, ele é só um bonito não praticante. Né? Nerdmaster podia ser um pouco pior, já que disseram primeiro que era mal acabado, o outro podia ter remedado dizendo, não, ele é bem acabado. Bem acabado, bem acabado. Ou feio culposo, quando não há intenção de ser bonito. Eu tô sendo muito esculachado na porra dos comentários, não, cara. Não, tô te aloprando. Tá bom, né? Todo mundo comeu palhacitos, né? Hoje aí nos comentários. Ok, beleza, seguindo, vamos lá. Seguindo viagem. Bruno, viste Atlantis? Gostaste de Atlantis? Cara, eu gosto muito porque é um filme diferente, assim, eu acho que é um filme mais aventura, né? Uhum. E muito ficção científica, assim, tem essa pegada, né? E acho que é um filme subestimado mesmo. Sim. Acho que pouca gente assistiu. Em inglês, quem faz o Milo é o Michael J. Fox, sim, cara. Sim, sim. Então é bacana também ver a versão em inglês, porque o trejeito do Milo tem muito do Michael J. Fox. Porra, né? Não, o personagem foi todo inspirado no Michael J. Fox. Sim. Sim, isso. Com certeza. Vale muito a pena. Com certeza. Vale muito a pena dar uma olhada nisso. E tu, Sarita, já viu Atlantis? Gosta do Atlantis? Já vi. Como qualquer criança, no, nas sessões da tarde da vida. Uhum. Mas eu gosto bastante, inclusive a lição de moral, né? Que o filme dá do meio pro final. Gosto. Muito bem. E Donana, assistiu Atlantis? Oh. Gosta de Atlantis? Olha a Glória Pires de novo, gente! Aí chega um ouvinte e pergunta: por que tu ainda convida a Donana para as conversas? Porque eu gosto muito dela. Não, o Atlantis, ele sofreu o mesmo problema que o Bruno tinha falado do mais cedo, dos outros filmes, que cola aquela ideia de, né, aquela propaganda negativa, aquela propaganda nada animadora, e que talvez até o próprio tema, eu não sei, eu nunca gostei muito de histórias marinas, sabe? Sim, tá ok. É outro que tem um pouco disso é o Ilha do Tesouro. Planeta, né? Do Tesouro. É? Planeta do Tesouro. Cara, eu adoro o Planeta do Tesouro. Calma. Que é maneiro calma, demais, cara. Calma, sua piranha, porque esse aí pode chegar na parte 2. Não vamos falar dele agora, não. Calma, meu amor. Calma, vamos. Porque com certeza o Planeta do Tesouro vai vir na parte 2 desse Paranerd, com certeza absoluta, cara. Puta, nem que eu tenha que escolher esse. Mas tá bom. Cara, e é isso. Vamos para as considerações finais. Senhor Bruno Laga, né? Em primeiro lugar, muito obrigado por você ser este amor gordinho maravilhoso e ser sensacional. Faça seu jabex para refil e, por favor, dê um oi, um tchau para os nossos ouvintes. Bom, queria primeiro agradecer de novo o convite, adoro participar, adoro você, Nerdmaster, sabe que você é um cara assim que mora no meu coração, você foi um cara que acolheu o Jurassic Cast, na época do Jurassic Cast, lá nos primeiros episódios. Foi um dos primeiros a mandar e-mail, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Eu foi ainda um lembro, cara, a primeira vez que os filhas da puta daqui leram o meu e-mail. Olha o Alexandre Nerdmaster, cara, eles fizeram um auê como se eu fosse grandes merdas na internet. Mas você era, pra gente você era, aí que tá, esse aqui é o grande lance, entendeu? Eu acompanhava, cara. Acompanhava o blog do JC lá, que você escutava, tinha Bruno, um podcast, e tu participava lá. Peraí, Bruno, preciso fazer uma pausa aqui. Que acabamos de explodir a cabeça do Will, porque ele só agora percebeu que você é o Brunão do Jurassic Cast. Acontece. Tudo bem. Nossa. Tudo bem. Fala, Will, beleza? Um beijo pra você, meu querido. Tá bom, vai, segue. E aí, enfim, cara, você sempre foi essa pessoa incrível. Aquele mês que eu tive que passar trabalhando no Rio de Janeiro me acolheu como se fosse um irmão. E né? Sim, só não fui pra tua casa porque tu mora em Niterói, e sim, entendeu? Eu tenho o prazer de já ter dado um abraço no Bruno. Não consegui dar a volta toda no corpo dele, porque ele é muito grande, né? Mas eu já dei um abraço nele. Eu achei que você ia falar prazer de ter dado pro Bruno e acabar eu também, por aí, mas por que não? Eu fiquei assim, ó. Esse daí é nossos bastidores, abafa, amor. Abafo. Amor, querida. Mas enfim, queria agradecer muito o convite. Você sabe que eu adoro filme de Disney, desenho da Disney, etc. E pô, foi muito legal poder falar um pouco sobre esses filmes assim mais obscuros, mais renegados aí, que eu acho que é uma pauta muito bacana. E é isso, estou à disposição aí. Quem puder, acompanha aí nosso trabalho de podcast lá no portal refil.com.br. Toda semana são 2 episódios, com certeza, talvez 3, se estivermos fazendo algum sobre alguma série. Toda semana tem podcast lá. É coisa pra caramba, tamo mais no... essa quarta-feira, bom, não sei que dia que isso vai pro ar, mas enfim, pra quem tá acompanhando no YouTube, quarta-feira tem programa aí disponível pra todo mundo. E é isso. Obrigado de novo pelo convite. Vida longa e próspera ao Paranet. Muito obrigado. Aí outro Senan, o Will falou saudade do único podcast de cinema que eu escutava, que era o Jurassic Cast. Eu falo, Will, escuta o Refil. Até rimou. Escuta o que é isso assim, exatamente. Escuta o Refil que a alma do Jurassic Cast tá lá. Aliás, eu quero dizer uma coisa, a voz do Bruno parece de radialista. Oh, muito obrigado. Verdade. Que isso. Anos e anos praticando escondido no armário de casa. Porque ele gravava na dispensa da casa dele. Ah. É verdade. Prometo sair do armário, Merdão. Pode ficar tranquilo. Nada mais apropriado no mês do orgulho. Tá bom. Donana, por favor, suas considerações finais. Obrigado, beijo, tchau. Olha, eu acho que é o filme que eu acabei pegando. Desculpa, viu, Jota? Ah, foda-se, a culpa é dele. A gente conversa depois, né? Chore não. Mas a maior lição que eu tenho a respeito da escolha que acabou comigo é de que não é porque você ouviu falar de um filme, de uma série, de um livro, dizendo que ele é ruim, que ele é ruim. Não, às vezes a surpresa é justamente essa. É um filme excelente, maravilhoso, divertidíssimo. É claro, também pode ser horroroso, né? Mas não foi aqui o caso. Então, gente, fica a dica, tá? Procura ver e ter a chance de experimentar por vocês, que vocês podem encontrar alguma joia rara como é a Nova Onda do Imperador. E de resto, obrigada, gente, porque é sempre divertido gravar com vocês, viu? Obrigada pela companhia. Muito bem. Dona Sarah Calloway, por favor, suas considerações finais e um beijo pra galera. Então, é aquilo. Todos os filmes que falamos, inclusive os da... Eu vou até colocar os da Era Negra, são filmes bons. Mesmo que eles tenham sido, né? Como é que fala? Utilizado cópias de outros, como foi Robin Hood. Mas são filmes bons. Infelizmente, só não caíram na graça, né? E outros tiveram a sorte de cair na graça do público. Cara, nem Cavacatuça, pra mim, é um filme que deveria, assim, ser muito consagrado, pelo menos aqui no Brasil. Atlantis também. Atlantis, inclusive, aborda um tema muito bom, né? Que é a Cidade Perdida de Atlântida. Mas é aquilo. Como a Aninha falou, tem uma chance, vem coisas, não liguem para o que os outros falam. Com o tempo a gente compreende que é bom ouvir a opinião de quem é mais experiente, mas nada melhor do que você ter a sua própria experiência e opinião. Nem tudo que o outro gosta vai ser o que você gosta. Pegando uma analogia com Pokémon, que está sendo meu atual hiperfoco. Incrível que todo Pokémon é favorito de alguém. E existem 9 gerações. Todo Pokémon é favorito de alguém. Então todo filme, independente se ele é A, B, Super Mario Bros, vai ser o favorito de alguém. Vai ser o favorito de alguém. Assim como também o remake de Robocop. Vejam para Nerd Robocop. Também é o favorito de alguém. Mas é isso. Essas são as minhas considerações. Muito bem. Eu quero fazer aqui 2 comunicados, tá? Primeiro, agradecer a todas as presenças dos meus queridos amigos que participaram aqui desta gravação. Dizer que eu amo esse tema de filmes subestimados da Disney e que vai ter pelo menos uma parte 2, quiçá uma parte 3, porque não são só os da Era Negra que são subestimados. A gente falou aqui de um que com certeza vai estar na parte 2, que é o Planeta do Tesouro, mas tem outros como, por exemplo, Família do Futuro. Tem muito filme que mal ou bem não fez tanto sucesso quanto deveria ter feito na Disney, e a gente vai falar disso mais pra frente em futuros Paranerds. E senhor Jorge Farifalcon, nosso querido editor, no meu chat particular com ele no Telegram, me mandou um link do archive.org com, acreditem se quiser, A Canção do Sul, da Disney, completo e dublado. Então, se vocês quiserem assistir a esta obra, que não tem mais em lugar nenhum, vai estar o link relacionado no episódio deste episódio lá no Paranerd, para o A Canção do Sul no archive.org. Assiste e copia rápido, que senão a Disney vai lá e toma, tá? Porque Disney é assim, tá? E atualmente tá tendo quedas, tá? A Toei derrubou um monte de coisas de Kamen Rider. Super Sentai também teve ação do pessoal da Tsuburaya com o Ultraman. E até arquivos do Archive caíram. Então, se vocês têm links aí perdidos no Archive para baixar, baixem. Porque até as coisas do Archive tá indo de submarino, galera. Uhum. Então é isso, queridos ouvintes. Ficamos com essa por aqui. Vida longa e próspera. Bye, bye. Falou. You got a nerd mail.